7429 ou acesse fazbem.org.br. Trabalho é responsa e responsabilidade também é gastar menos com a moto pra ganhar mais, né? Aí, velho, é só não vacilar. Por isso, baiano vai de Honda e vai na oportunidade. Bros 160, CBS por 25.099, Start 160 por 19.990. Acredite, as duas motos com emplacamento grátis. Baiano vai no certo, vai de Honda, Ares Motos. Essa é a Honda 71-4004-5051. Estar na Index foi um divisor de águas para nossa marca, porque além da visibilidade gigante, fiz bons contatos, fechei parcerias que até agora estão rendendo, né? Também é ótimo conhecer o que tem de novo na indústria. Esse ano tô de novo, claro. Venha você também fazer parte do Index, o maior evento da indústria do Nordeste, de 6 a 8 de maio no Centro de Convenções Salvador. Acesse indexbahia.com.br. Produção Bahia Eventos. Apoio Rede Bahia. Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, que conta com a presença do presidente Lula. A repórter Gabriela Noronha está acompanhando e traz as informações ao vivo pra gente. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, entre as medidas anunciadas aqui na abertura da terceira edição da Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, está a assinatura de um decreto que regulamenta o programa Garantia Safra com uma estratégia de adaptação climática para a agricultura familiar. O objetivo é fortalecer a produção no semiárido em 2026. Também serão destinados recursos para o desenvolvimento de soluções tecnológicas e sustentáveis no campo, como anunciou o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Vamos ouvir? Estamos entregando um financiamento de 150 milhões para produção de máquinas para a agricultura familiar, para bioinsumos, soluções digitais e sementes, porque o agricultor familiar não quer ficar na semente aprisionada em legislação de patentes. E olha, também vai ser assinado aqui um decreto que cria o Programa Nacional de Regularização Fundiária Terras do Brasil, que vai ampliar o acesso à terra e levar mais segurança jurídica ao campo. E a entrega de títulos de domínio de territórios quilombolas, beneficiando milhares de brasileiros, como destacou a ministra da Igualdade Racial, Fanny Franco. Hoje, a gente assina 9 decretos e atinge a marca de 69 nesta gestão, beneficiando 590 famílias em 7 estados, garantindo a elas a segurança de seus lares e de suas tradições. Hoje também a gente entrega 18 títulos de domínios definitivos, consolidando o direito de 5.600 famílias sobre um total de 60 mil hectares. E a terceira Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário vai até 27 de março e reúne representantes de todo o país para debater políticas públicas voltadas aos povos do campo, das águas e das florestas. As etapas preparatórias mobilizaram mais de 40 mil participantes e resultaram em cerca de 1.000 propostas que orientam os debates nessa etapa nacional. E a gente continua aqui acompanhando a abertura deste evento. Mariana, Luciano. E a gente te agradece pelas informações ao vivo. Boa noite, Gabriela Noronha. E o presidente Lula entregou hoje, simbolicamente, 2.215 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. As entregas aconteceram de forma simultânea em 3 estados. Também foram anunciados os novos limites de renda e de financiamento do programa. As unidades foram entregues ao mesmo tempo em 3 estados, Pará, Bahia e Alagoas. Ao todo, mais de 8.800 pessoas passam a viver em imóveis com infraestrutura completa e acesso a serviços públicos essenciais. O maior volume de moradias foi entregue em Santarém do Pará, onde mais de 1.400 famílias foram beneficiadas. O conjunto habitacional conta com apartamentos distribuídos em blocos, além de escolas, creches e unidades de saúde próximas. Para o Gilson Santana da Silva, um dos beneficiários de Santarém, a casa própria é o sonho realizado. Estou muito feliz. Moro em zona rural, já cheguei a andar até 4 quilômetros de muleta há 4 anos atrás, para chegar até a pista, mas hoje eu estou feliz e digo, Não vou andar tanto a pé mais não. As entregas no Pará foram feitas pelo ministro das Cidades, Jader Filho, que lembrou da retomada do programa em 2023. Havia 87 mil casas que estavam paralisadas. Nós vamos chegar até o final de 2026 com todas as obras retomadas do Minha Casa Minha Vida. Em Dias d'Ávila, na Bahia, foram entregues quase 150 unidades. Em Alagoas, dois municípios foram beneficiados. Em Rio Lago, são mais de 600 casas com infraestrutura completa. E em São Brás, 50 moradias foram construídas com foco em famílias da zona rural. Todas as famílias beneficiadas são de pescadores. As entregas fazem parte da estratégia do governo do Brasil de ampliar o acesso à moradia e reduzir o déficit habitacional no país. Desde a retomada do programa em 2023, mais de 2 milhões de moradias já foram contratadas e investidos mais de 300 bilhões de reais. Para o presidente Lula, são mais famílias beneficiadas e felizes. Uma casa é um ninho. É onde as pessoas vão criar seus filhos. A meninada com a casa própria vão poder ter amigos. Esse é o sonho. É a coisa mais extraordinária que a gente pode fazer. Não há nada, duas coisas na vida de um casal. É a casa própria, é a educação dos filhos. Nessa terça-feira, o Conselho do FGTS ampliou o alcance do programa. Foram atualizados os limites de renda para as famílias e o valor máximo dos imóveis financiados nas faixas 3 e 4. A partir de agora, o limite de renda da faixa 1 sobe para R$ 3.200. Na faixa 2, o teto passa para R$ 5.000. Já na faixa 3, a renda máxima agora é de R$ 9.600 e o valor do imóvel sobe para R$ 400.000. Para a faixa 4, o limite de renda vai a R$ 13.000 e o valor do financiamento do imóvel chega a R$ 600.000. Reportagem Pablo Mundim. O combate ao crime organizado foi reforçado com a sanção da lei antifacção, que prevê penas mais duras para lideranças e asfixia financeira. É o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil. O presidente Lula destacou a importância da norma para prender e punir os chefes das facções criminosas. Para combater o crime organizado, o presidente Lula sancionou nesta terça-feira a lei que estabelece penas mais severas para líderes de facções, com reclusão de 20 a 40 anos. E cria mecanismos de asfixia financeira, logística e material das organizações. A norma define facção criminosa como organização ou grupo de três ou mais pessoas que empregue violência, grave ameaça ou coação para controlar territórios, intimidar populações ou autoridades. O presidente Lula destacou que a lei é mais um passo para combater o crime. Nesse tema, a gente tem a chance não de matar os bagrinhos na periferia. A gente tem a chance de pegar os responsáveis que moram em apartamento de luxo, que moram em condomínios de luxo, que moram em hotel de cobertura, em apartamento de cobertura e que nós chamamos de magnatas do crime nesse país. Esses é que precisam ser presos e punidos para que a gente possa acabar com o crime organizado de verdade. Sobre o bloqueio de bens, a lei amplia os mecanismos contra o crime organizado com integração a órgãos de controle, além de autorizar o perdimento de bens independentemente da condenação. E também viabiliza a conversão mais rápida de ativos ilícitos em recursos públicos. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ressaltou que a norma cria um marco legal do combate ao crime organizado. Ele mira as facções criminosas, que hoje são as responsáveis pelo maior índice de violência que nós temos no país e aumenta consideravelmente as penas em relação aos membros dessas facções. E é importante também dizer que combate essas facções em seu território e de maneira forte a combater bandidos, e não existe bandido bom, bandido tem que ser preso, mas ela também combate o andar de cima que está ligado às facções criminosas. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, a lei reforça instrumentos de combate ao crime organizado. Dizer que o crime organizado mudou de patamar não pode ser apenas uma expressão vazia. Nós temos que usar das ferramentas necessárias para que esse combate tenha a efetividade necessária. A lei estabelece também que lideranças conectadas a facções deixam de ter benefícios como anistia e indulto, fiança ou liberdade condicional. A progressão da pena também fica mais restrita e, em alguns casos, é exigido o cumprimento de até 85% em regime fechado. Reportagem Luciana Vasconcelos. tirar o governo federal de Brasília e levar até as capitais dos estados para um encontro direto com a população. Esse é o propósito do governo do Brasil na rua, que tem levado serviços do INSS, Carteira Nacional de Identidade, regularização e inscrição no Cade Único, acesso aos programas Pé de Meia, entre outros. Hoje a gente conversa com Isadora Brito, secretária nacional de Participação Popular, para saber mais sobre esse projeto. Boa noite, secretária, bem-vinda. Boa noite, Mariana, Luciano. Queria agradecer o espaço. É uma honra poder estar num local de comunicação que faz parte da nossa vida, que está na casa de todos os brasileiros e brasileiras há tantos anos. Secretário, o governo do Brasil na rua já realizou cerca de 10 edições em diferentes cidades do país e alcançou um público de mais de 60 mil pessoas atendidas. Quais são os serviços ofertados e quais os mais procurados? A gente conta com a contribuição de mais de 12 ministérios, são muitos serviços na ponta. A gente costuma dizer que é de forma clara, direta, sem burocracia, sem agendamento, é só levar o documento e ter acesso a essas políticas. Tem da Secretaria-Geral da Presidência o ID Jovem, que dá acesso à passagem gratuita e meia entrada nos eventos de cultura. Tem o INSS fazendo perícias, fazendo agendamento de benefício previdenciário, dúvidas sobre benefício previdenciário, BPC, o LOAS, o Conselho de Recursos, esse sem dúvida é o mais procurado, mas tem também o MDS fazendo, em parceria com as prefeituras, atualização do Cade Único, atendimento das condicionalidades, atividades e dúvidas sobre o Bolsa Família, divulgação dos programas sociais do governo do Brasil. O Ministério da Saúde também é muito procurado, porque tem saúde digital, vacinação, testes rápidos, unidade móvel odontológica também é bem procurado. Mas Ministério das Mulheres, Defensoria Pública da União, tirando dúvidas sobre benefícios previdenciários e dando entrada em benefícios previdenciários, né, na Justiça, AGU fazendo atendimento também de demandas do INSS, Correios, Caixa Econômica indo com sua carreta. É incrível, assim, a gente ver pessoas que saem de lá já com o contrato pronto do Reforma Casa Brasil, que é uma política nova do governo do Brasil, mas também fazendo abertura de conta, renegociação de dívidas, apoio a diversos programas do governo do Brasil que são atravessados pela Caixa Econômica Federal, como Pé de Meia, Gás do Povo e muitos outros. O Banco do Brasil fazendo atendimento bancário e acesso a microcrédito. E tem outro, assim, que foi uma surpresa pra gente. É que é fila, assim, que a gente fica sempre muito surpreso, que é os simpatinhas, assim, que as pessoas vão, levam seus pets, gatos e cachorros, saem lá com a microchipagem, com a RG animal e com as vacinas, assim. Teve casos que as pessoas levaram 15 animais e a gente conseguiu fazer toda a vacinação lá, então esse também é muito procurado, mas tem muitos outros, INCRA, Ministério da Cultura, MIR, muitos outros serviços, mas acho que esses três são sem dúvida os mais procurados. E ele acontece sempre nas periferias da cidade para onde o governo na rua está indo, né? Quem é que costuma ir até lá fazer esse atendimento? A gente, sob o comando do ministro Guilherme Boulos, optou por priorizar as periferias, porque a gente entende que é a localidade onde as pessoas têm mais acesso, mais dificuldade de acesso a esses programas e políticas. Então, a partir de um processo de escuta dos movimentos, das lideranças locais, a gente escolhe as periferias e o público é variado, assim, desde os arredores ali da comunidade, como também tem gente que vem de quilombos mais distantes, porque querem ter acesso a essas políticas, querem participar da agenda dos ministros ao longo do dia, como também territórios indígenas. Então, o público maior é daquela comunidade, né, geralmente daquela favela, daquela comunidade, mas a gente tem que se surpreender positivamente com o público de lugares mais distantes. Para o governo é uma oportunidade também de estar próximo da população, né? Inclusive fazer uma escuta ativa. Quais são as principais demandas apresentadas? A gente tem aproveitado a ida da esplanada para os territórios, porque são vários ministérios, então é o governo do Brasil indo para as periferias, colocando o pé nos territórios, o pé no barro, para fazer processos de escuta mais qualificado a movimentos sociais organizados, nacionais e locais. Então a gente tem feito processos de reuniões com lideranças locais, mas também a reunião do Fórum de Participação Social, que tem em todos os estados do país e que é uma política de participação social nova desse governo Lula. Pois é, os movimentos sociais, eles também participam, né, do Fórum de Participação Social. Como é que é essa interação? Como é que tudo isso se converte depois em melhoria dessas políticas públicas que você mencionou aqui agora? Os movimentos ligados ao Fórum, eles participam do Governo do Brasil na Rua desde antes, então na definição do local, na definição da agenda dos ministros, como também tem esse espaço de uma escuta mais qualificada. Então eles apresentam as demandas que vão desde ajuda na solução de conflitos fundiários, de regularização fundiária, a acesso a políticas públicas, a aprimoramento de políticas públicas, a auxiliar em abertura de negociação com o governo do estado, com a prefeitura. Então são demandas variadas, né, de saúde, de educação, enfim, geral. Então a gente usa o Governo do Brasil da Rua para fazer também um processo de escuta qualificado e a gente vai monitorando isso ao longo do tempo. Então o que é do governo federal a gente destrincha entre os ministérios, o que é de governo do estado manda para o governo do estado, o que é demanda de prefeitura envia para a prefeitura, e a gente vai monitorando e dando retorno a partir de reuniões já estabelecidas e programadas com o Fórum de Participação Social do Estado. E onde é que serão os próximos eventos do Governo do Brasil na Rua e qual é a meta das cidades? A gente vai passar por todas as capitais do país até o mês de junho, julho. O próximo vai ser dia 8 de abril. A gente vai fazer dois, excepcionalmente, em cidades atingidas pelas enchentes de Minas Gerais. Então, vai ter dia 8 em Ubá e dia 9 e 10 em Juiz de Fora. E, em seguida, a gente vai passar por Fortaleza, João Pessoa, Recife e Rio Branco. Então, a gente hoje já disparou os dois convites para os ministérios, mas a gente vai, até o final desse período, girar o país inteiro por todas as capitais e algumas cidades do interior também. Ah, isso que eu ia perguntar. Então, não necessariamente só capitais, né? Pode ser que outras cidades que tenham importância regional ali no estado, exatamente, né? Exatamente. A gente tem ouvido dessas idas uma demanda muito grande também de levar esses serviços e políticas às cidades que estão nos arredores ali da capital, porque também o interior é o lugar onde a gente detecta que tem mais vulnerabilidade de acesso a esses serviços e políticas públicas. Muito bem, nós conversamos com a Isadora Brito, secretária nacional de Participação Popular. Muito obrigada, secretária, por sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Obrigada a vocês, é uma honra estar por aqui. Um conjunto de propostas para melhorar a rotina e garantir direitos a trabalhadores por aplicativos foi apresentado hoje. Elas foram discutidas entre governo federal, empresas e representantes dos trabalhadores, e algumas já entrarão em vigor em 30 dias. É o caso das novas estruturas físicas, com pontos de apoio para descanso e alimentação e de transparência sobre os valores pagos a eles. As novas medidas são fruto de mais de 3 meses de debates com motoristas e entregadores de aplicativos, em um grupo de trabalho interministerial criado para propor melhorias a esses trabalhadores. Segundo o relatório final, divulgado nesta terça-feira, agora haverá mais transparência nos preços das corridas e entregas por aplicativos. As plataformas terão que informar ao consumidor qual parte do valor fica com o aplicativo e qual parte é destinada ao trabalhador. A nova regra será publicada em portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública e as empresas terão 30 dias para se adequar. Além disso, os entregadores terão mais estrutura para trabalhar. Um convênio com a Fundação Banco do Brasil prevê a instalação inicial de 100 pontos de apoio, equipados com banheiro, água, vestiário, área para alimentação, descanso e conectividade, como reforçou o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos. Essa é uma demanda, uma luta histórica desses trabalhadores, que trabalham o dia inteiro e não tem um lugar para usar o banheiro, não tem um lugar para se alimentar, não tem um lugar para carregar o celular, que é o instrumento de trabalho deles. A partir de agora terão. A partir da assinatura desse acordo de hoje, começará já nos próximos meses a instalação dos primeiros 100 pontos de apoio, tratando esses trabalhadores com dignidade. O relatório também traz propostas para melhorar a remuneração dos entregadores, que ainda passarão pelo Congresso Nacional. Uma delas é elevar o valor mínimo pago pelas plataformas a cada corrida, de R$ 7,50 para R$ 10. Após 4 quilômetros, o valor adicional por quilômetro passaria de R$ 1,50 para R$ 2,50. Outra mudança é a inclusão da categoria trabalhador de plataforma digital nas notificações de acidentes de trânsito, o que dá mais amparo jurídico para os profissionais acionarem a Justiça do Trabalho quando necessário. Para Edgar Francisco da Silva, presidente da Associação dos Motofretistas de Aplicativos e Autônomos do Brasil, são mudanças necessárias diante da rotina exaustiva dos trabalhadores. Com os valores baixos que pagam, a gente tem que ficar de mais ou menos 12 horas de trabalho, de 6 a 7 dias por semana. Esse é o começo de muitas outras conquistas que a gente precisa ter. Também será criado um comitê, coordenado pela Secretaria-Geral, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, que vai monitorar todas essas ações. Reportagem Graziela Mendonça. Ministro dos Transportes, Renan Filho, falou hoje em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, da empresa Brasil de Comunicação, sobre o apoio aos caminhoneiros com a fiscalização sobre o preço mínimo do frete. Ele também comentou sobre o andamento das obras em rodovias e sobre o programa CNH do Brasil. O governo do Brasil vai fiscalizar todos os fretes para garantir o cumprimento do piso mínimo. A declaração foi feita pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, nesta terça-feira, durante participação no programa Bom Dia, Ministro, da empresa Brasil de Comunicação. Ele ressaltou que já há uma medida provisória em vigor desde a última sexta-feira para proteger os caminhoneiros e reforçar as regras do transporte rodoviário de carga no país. Entre os principais pontos da MP, o ministro apontou a obrigatoriedade de uso do código identificador da operação de transporte, que permitirá o monitoramento detalhado de todos os fretes realizados no país. A medida também prevê multas mais elevadas para contratantes que descumprirem o piso do frete, que podem variar de 1 milhão a 10 milhões de reais por operação, além da possibilidade de proibição de contratar novos fretes. O ministro afirmou ainda que o piso será atualizado sempre que necessário para cobrir os custos da atividade e funciona como uma referência mínima de pagamento, semelhante ao salário mínimo. Ele é uma espécie de salário mínimo para o proprietário de um caminhão que deseja alugar o seu caminhão, fretar o seu caminhão. E isso, obviamente, tem gente que não quer pagar. Tem gente que não quer pagar. E não pagar significa impor ao caminhoneiro, por regras de mercado, por impulsão de mercado, um recebimento de um frete menor do que o custo. Sobre o impacto nos preços ao consumidor, o ministro explicou que a medida não tem como objetivo aumentar os valores, mas corrigir práticas abusivas. É que grandes companhias não pagavam o preço mínimo do frete para ampliar o lucro. Não vira preço, vira lucro da grande companhia. Então, assim, companhias como na área da celulose, empresa de bebida, empresa de distribuição de proteína animal, essas grandes empresas, elas não botam isso no preço, porque ela não consegue. Agora nós vamos dizer, rapaz, você pode aumentar a sua margem de qualquer maneira, reduza o seu custo em outra parte, mas no caminhoneiro não, porque se você pagar abaixo do preço mínimo, isso dificulta a vida do cara, sucateia a frota, atrapalha o país no futuro. Então, assim, nós vamos fiscalizar. Durante o programa Bom Dia, Ministro, Renan Filho também falou sobre o avanço de obras em rodovias, com foco em mais segurança e melhor logística no país. Outro programa destacado pelo ministro foi a CNH do Brasil, que ampliou acesso à carteira de habilitação, ao reduzir custos e facilitar o processo. Desde o lançamento do novo formato, em dezembro de 2025, quase 600 mil pessoas já emitiram o documento pelo aplicativo. Reportagem Thaísa Vitória. O INSS realiza atendimento a indígenas das etnias Macuxi e Wapixana em regiões de difícil acesso de Roraima. A ação acontece até sexta-feira na terra indígena Raposa Serra do Sol, no município de Normandia. A iniciativa busca garantir acesso a direitos previdenciários e assistenciais, sem a necessidade de deslocamento para centros urbanos. E essas foram as notícias do governo do Brasil. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF concede prisão domiciliar temporária a Jair Bolsonaro. Rescisão unilateral de plano de saúde empresarial com menos de 30 pessoas exige justificativa aceitável. 5 partidos políticos exibem propaganda partidária nesta semana. Boa noite, eu sou Marcela Luiza. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal concede prisão domiciliar temporária a Jair Bolsonaro. Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses por crime como organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado e dano ao patrimônio público. Marcelo Della Libera. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal concedeu prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente Jair Bolsonaro por 90 dias a partir da alta médica para tratamento de broncopneumonia. A decisão foi tomada após avaliação clínica que indicou a necessidade de acompanhamento contínuo fora do sistema prisional. A Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor da concessão com reavaliações periódicas. A decisão determina o cumprimento da prisão em casa, com uso de tornozeleira eletrônica e autoriza visitas de familiares, advogados e médicos. Também proíbe qualquer comunicação externa. Caso descumpra as regras, poderá perder o benefício e voltar ao regime fechado. Doadora de plano de saúde pode encerrar de forma unilateral o contrato empresarial coletivo com menos de 30 beneficiários, desde que apresente justificativa. Fátima Uchoa. Os tribunais de todo o país deverão observar a tese fixada pela segunda sessão do STJ na análise de... A proximidade desse tipo de contrato com planos individuais impõe à operadora de saúde a obrigação de apresentar justificativa idônea para a rescisão. O objetivo da função social dos contratos e vai lembrar que a proibição da rescisão contratual durante a internação do usuário ou enquanto ele estiver em tratamento médico essencial à sobrevivência ou integridade física também se aplica aos contratos coletivos, como também já foi definido pelo STJ. 5 partidos políticos exibem propaganda partidária nesta semana. Em ano eleitoral, a propaganda só é veiculada no primeiro semestre. Fábulas. Os partidos desta semana são PDT, União Brasil, Solidariedade, Republicanos e Rede Sustentabilidade. Propaganda partidária exibida nas emissoras de rádio e televisão de todo o país no horário nobre, sempre às terças-feiras, às quintas e aos sábados. União Brasil terá 3 minutos e meio ao longo da semana. PDT, Solidariedade e Rede contarão com 1 minuto cada um. E o Republicanos terá 1 minuto e meio de propaganda. Plenário do TST decide que as custas e o depósito exigidos para entrar com recurso podem ser pagos por terceiros. A decisão passa a valer para casos parecidos em toda a Justiça do Trabalho. Anderson Conrado. Segundo o tribunal, esse pagamento feito por outra pessoa é aceito, desde que siga as mesmas regras exigidas das partes. Isso significa respeitar os prazos e os valores definidos pela Justiça. Esse entendimento foi definido em um julgamento que reuniu vários processos sobre o mesmo assunto. A partir de agora, essa regra deve ser seguida por juízes e tribunais de todo o país. Ministérios Públicos Federal e de Minas Gerais, Defensoria e Governo Estadual acompanham novos repasses de R$ 91 milhões para municípios atingidos pelo rompimento da barragem Córrego do Feijão. A verba será destinada para a saúde, educação e obras de melhoria das cidades. Tales Nascimento. Nesta etapa, o repasse financeiro será para 21 municípios da bacia do Paraopeba. Neste mês, mais de R$ 72 milhões já foram destinados a 20 prefeituras. Nas próximas semanas, há ainda a previsão do envio de mais R$ 18 milhões para outras 3 localidades. Esses valores são provenientes do depósito judicial efetuado pela Vale e têm como objetivo mitigar os danos socioeconômicos causados pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, ocorrido em 2019. Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Humberto Pinheiro. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova criminalização da misoginia. Comissão retira sigilo de documentos do Banco Master. CPI do crime organizado. Especialista defende câmeras corporais obrigatórias em ações policiais. Boa noite. Boa noite. O projeto que inclui a misoginia na lei que pune crimes de discriminação e preconceito foi aprovado pelo Senado. Com a mudança, atos de ódio, desprezo ou violência contra mulheres passam a ser tratados com mais rigor dentro da mesma legislação que já combate o racismo e outras formas de discriminação. O objetivo é fortalecer o enfrentamento à violência de gênero e dar mais instrumentos para punir quem propaga o ódio contra mulheres. Repórter Alexandre Campos. Estarão sujeitas a essas regras, por exemplo, a injúria ou ofensa à dignidade ou ao decoro em razão de misoginia e a prática, indução ou incitação à discriminação ou preconceito por razões misóginas. Relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, afirmou que o texto reforça o enfrentamento a grupos que buscam, especialmente por meio da internet, afirmar a supremacia biológica, física e intelectual dos homens sobre as mulheres. Nós, brasileiros, passamos a acordar e dormir com várias notícias de violência contra mulheres. Nós só ficamos sabendo quando já é tarde demais. Porém, a violência começa lá atrás, de inúmeras maneiras. E uma delas é a misoginia. Também favorável ao projeto, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, alertou que a misoginia é um problema crescente não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Pesquisas recentes, presidente Davi e colegas apontam que hoje nós temos percentualmente mais adolescentes misóginos do que idosos, o que não faz nenhum sentido, porque a regra seria de que mais jovens fossem mais progressistas, mais abertos. Isso é consequência de um discurso ofensivo reiterado. Por isso a legislação tem razão de ser. Aprovado no Senado, o projeto segue para análise da Câmara dos Deputados. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autorizou na tarde de hoje que o ex-presidente Jair Bolsonaro passe a cumprir a pena em prisão domiciliar por 90 dias para tratamento de uma broncopneumonia. No plenário do Senado, parlamentares defenderam a concessão do benefício. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, afirmou que a medida deve respeitar os princípios constitucionais e a dignidade da pessoa humana, especialmente diante do estado de saúde do ex-presidente. Cajuru também defendeu que critérios humanitários sejam aplicados a todos os presos em situações semelhantes e sugeriu a realização de um mutirão para revisar casos de detentos com doenças graves. Ao destacar que a condenação por tentativa de golpe foi justa, legítima e necessária, o senador ressaltou que o cumprimento da pena em casa não representa impunidade e deve vir acompanhado de regras rígidas, considerando o histórico de descumprimento das medidas judiciais. Assim, a concessão de prisão domiciliar pelo Supremo Tribunal Federal deve ser acompanhada de rigorosas condições, fiscalização efetiva e tolerância zero com novas violações. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, destacou a decisão do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que recomendou prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, também defendeu a concessão de prisão humanitária para Jair Bolsonaro. A CPI do crime organizado ouviu hoje a jornalista Cecília Oliveira, fundadora do Instituto Fogo Cruzado, que coleta e analisa dados sobre violência armada em municípios de quatro estados brasileiros. O combate aos braços econômicos e políticos do crime, além da obrigatoriedade do uso de câmeras corporais em ações de segurança, foram algumas das estratégias defendidas para conter o avanço de facções e milícias. Repórter Marcela Diniz. A jornalista Cecília Oliveira, fundadora do Instituto Fogo Cruzado, disse na CPI do crime que operações policiais com alta letalidade dão a falsa sensação de combate aos grupos criminosos quando, na verdade, não atacam a capacidade de ampliação de suas zonas de influência e domínio. Ela defendeu a desarticulação dos tentáculos econômicos e políticos, tanto das facções quanto das milícias, ou seja, cortar suas fontes de renda e combater a corrupção na polícia, na política e no serviço público. O objetivo nem sempre é ocupar um cargo diretamente, mas garantir acesso e proteção dentro do poder público. Cecília Oliveira também defendeu o uso de câmeras corporais como forma de coibir a letalidade em operações da polícia. O presidente da CPI, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, observou que implementar essa medida esbarra na contaminação das instituições. Quase 90% da população aprova e você tem ali a probabilidade, uma resistência para se implementar. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, somente neste ano já ocorreram 1.114 tiroteios nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Pará e Pernambuco, com 43 vítimas inocentes, entre as quais 9 crianças. E o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prorrogação da CPMI do INSS por até 120 dias. Mendonça deu prazo de 48 horas para que o Congresso promova as medidas para prorrogar o funcionamento da CPMI. Repórter Pedro Pincer. Em decisão liminar, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a mesa diretora do Senado leia o requerimento para a prorrogação da CPMI do INSS por até 120 dias, apresentado por parlamentares do colegiado, que investiga fraudes bilionárias em descontos de aposentados e pensionistas. André Mendonça deu um prazo de 48 horas para que o Congresso promova as medidas para prorrogar o funcionamento da CPMI. O presidente da comissão, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, afirmou que um prazo de 60 dias é suficiente para concluir o relatório final do colegiado. Nós podemos estender até 120 dias, caso fatos novos surjam e exijam mais tempo. Mas eu defendo de que nós estendamos a CPMI por 2 meses, que eu entendo é suficiente para que a gente possa entregar ao Brasil uma resposta bem mais coerente, vamos dizer, em todos os aspectos, e muito mais completa em relação ao desfalque que foi dado na Previdência Social. O senador também destacou a intenção de ouvir nomes considerados centrais para esclarecer o funcionamento do esquema. Entre eles, citou o ministro da Previdência, Volney Queiroz. A decisão liminar, que já está valendo, será submetida a referendo da segunda turma do STF em sessão virtual. O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, ainda não se manifestou sobre a decisão do ministro. Já o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, agendou para esta quinta-feira, antes do prazo final da CPMI do INSS, o julgamento da liminar concedida pelo ministro André Mendonça. A Comissão de Assuntos Econômicos retirou o sigilo de documentos do Tribunal de Contas da União sobre o caso Master. Senadores cobram transparência e dizem que os resultados devem ser públicos. Repórter Marcela Cunha. A Comissão de Assuntos Econômicos decidiu tornar pública, inclusive, uma auditoria do TCU, que analisa a atuação do Banco Central no processo de liquidação do Master. Segundo o presidente do colegiado, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, o sigilo vai ser mantido apenas sobre as informações protegidas por lei. É uma auditoria que a sociedade tem total interesse em conhecer. E não sei por que o próprio tribunal decreta sigilo sobre uma auditoria que ele próprio fez. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, também defendeu que o relatório deveria ser público, já que o documento pode ajudar os trabalhos do Congresso. Creio que um órgão auxiliar do Poder Legislativo não pode impor sigilo sobre algo que deveria ter absoluta transparência. O grupo de trabalho criado pela CAI já apresentou 3 propostas para reforçar a regulação do sistema financeiro e endurecer o combate a fraudes de grande proporção. E o presidente Lula sancionou hoje o projeto conhecido como PL Antifacção, que cria um marco legal para o combate ao crime organizado no país. A nova legislação prevê o fortalecimento das investigações, aumento de penas que podem chegar a 40 anos, definição de prazos e mecanismos para bloqueio de bens de criminosos. O presidente vetou 2 trechos. Um deles, segundo o governo, poderia abrir margem para a criminalização de movimentos sociais. O outro tratava da destinação de recursos apreendidos com impacto na arrecadação da União. O governo deve publicar na próxima semana um decreto para regulamentar a nova lei. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara cria cadastro sobre drogas experimentais para tratamento do câncer. Deputados incluem 3 categorias de pessoas desaparecidas na legislação. Plenário institui comitê permanente para atender vítimas de acidente aéreo. Deputados comentam denúncias de corrupção em administrações públicas. Boa noite. Deputados comentam denúncias de corrupção envolvendo gestões públicas. Coronel Ulisses, do União do Acre, acusa a esquerda de manter um padrão de corrupção em casos antigos e recentes. Ele afirma que a investigação sobre fraudes contra aposentados reforça a ideia de continuidade desses crimes, com tentativa de blindagem por parte do Executivo. Coronel Ulisses elogia o ministro do STF, André Mendonça, por determinar a prorrogação da CPMI do INSS, que apura rombo bilionário na Previdência. Ele conclui que a solução para o país é a mudança nas urnas em outubro, com a volta da direita ao poder. Alberto Fraga, do PL, denuncia irregularidades na venda de terrenos da Companhia Energética de Brasília, SEB, para cobrir prejuízos do BRB. Ele afirma que um imóvel negociado pelo governo do Distrito Federal por R$3 milhões alcançaria o valor de R$1 bilhão após a transação. Alberto Fraga lamenta a revogação de liminar que suspendia a venda e cobra a intervenção da Comissão de Valores Mobiliários para proteger o patrimônio da SEB. Ele informa que protocolou ação no Tribunal de Justiça para interromper o que considera uma lesão aos cofres do Distrito Federal. Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul, repercute denúncias divulgadas pela imprensa sobre supostas irregularidades envolvendo familiares do presidente Lula. O parlamentar cobra apuração rigorosa e responsabilização dos envolvidos, caso as acusações sejam confirmadas. Maurício Marcon também critica a condução da CPMI do INSS e defende a prorrogação das investigações. O deputado sustenta que é necessário aprofundar a apuração para garantir esclarecimentos sobre possíveis desvios de recursos de aposentados. Alencar Santana, do PT de São Paulo, atribui ao governo anterior decisões que, segundo ele, permitiram a atuação irregular do Banco Master no crédito consignado do INSS. O parlamentar cita autorizações do Banco Central e questiona a fiscalização à época. Alencar Santana também critica a condução da CPMI do INSS, apontando possível falta de imparcialidade. O deputado defende a necessidade de aprofundamento das investigações para esclarecer responsabilidades e garantir transparência no processo. Otoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, acusa o governo do estado de envolvimento em esquemas de corrupção em diversas áreas da administração pública. De acordo com o deputado, houve loteamento de cargos e enfraquecimento da gestão, comprometendo funcionamento do estado. Otoni de Paula também critica a associação entre lideranças políticas e discursos religiosos. O parlamentar acredita que essa relação prejudica a credibilidade da fé e confunde a população ao misturar religião com práticas políticas questionadas. Hugo Leal, do PSD, manifesta preocupação com a instabilidade política no Rio de Janeiro. O deputado lamenta que, devido a impasses jurídicos, o estado esteja sendo administrado interinamente pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Couto de Castro. Hugo Leal alerta que a incerteza sobre a governança estadual gera riscos para a continuidade de políticas públicas nas áreas de segurança, saúde e transporte. Ele espera que o gestor interino convoque uma eleição com urgência para um mandato tampão. Sargento Portugal, do Podemos, avalia que a vacância nos principais cargos atos do Executivo e do Legislativo do Rio de Janeiro gera instabilidade política no Estado. Ele acusa políticos de usarem a segurança pública para autopromoção sem valorizar efetivamente os agentes da área. Sargento Portugal alerta que o Rio de Janeiro vive uma realidade de violência dominada pelo crime organizado. Ele convoca os eleitores a escolherem candidatos com base em planos de governo concretos e não apenas por afiliações partidárias. Rogério Corrêa, do PT, critica a gestão estadual de Minas Gerais. O deputado denuncia o leilão de 95 escolas estaduais e parabeniza os professores por resistirem contra a venda dos estabelecimentos e o arrocho salarial da categoria. Rogério Corrêa acusa o ex-governador Romeu Zema de usar uma financeira de sua propriedade para enriquecer ilicitamente, oferecendo consignados a beneficiários do Bolsa Família e do BPC. O deputado ainda afirma que a dívida pública mineira dobrou durante o governo. Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, critica o governo federal pela alta no custo de vida, principalmente em relação ao preço dos combustíveis e à perda do poder de compra. Ele afirma que propostas como gás de cozinha gratuito evidenciam uma gestão incompetente. Luiz Lima associa a gestão federal a suspeitas de envolvimento no caso Master e nas fraudes contra aposentados. O congressista elogia a prorrogação da CPMI do INSS e diz que vai continuar enfrentando os desmandos do Executivo e as interferências indevidas do STF no Legislativo. Desenvolvimento Regional. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, menciona ações do seu mandato voltadas ao desenvolvimento de municípios no interior do estado. Entre elas, o deputado cita investimentos em infraestrutura, como pavimentação de rodovias, recuperação de estradas vicinais e entrega de equipamentos. Charles Fernandes também ressalta obras de abastecimento de água em comunidades rurais, beneficiando centenas de famílias. Segundo ele, as iniciativas são resultado de articulação política e têm como objetivo melhorar as condições de vida da população local. Paulão, do PT, critica os resultados das privatizações realizadas em Alagoas, especialmente nos setores de energia e saneamento básico. O deputado aponta tarifas elevadas, má qualidade na prestação de serviços e recorde de reclamações registradas no PROCON. Paulão também critica a cobrança regular das faturas das contas de água, apesar da falta de abastecimento em comunidades atendidas pelas empresas Águas do Sertão e BRK. Na visão dele, a situação do serviço público prestado pela iniciativa privada é grave e precisa ser fiscalizada. Transportes. A Câmara aprovou o projeto que cria um comitê permanente para atendimento a vítimas e familiares de acidentes aéreos. Os detalhes com a repórter Daniele Lessa. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria regras permanentes para o atendimento a vítimas, familiares de vítimas e desaparecidos em acidentes aéreos. A proposta é de autoria dos deputados Padovani, do União do Paraná, e Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo. O texto vale para acidentes com voos comerciais e fretados ocorridos em território nacional, mesmo quando a aeronave vier do exterior ou tiver outro país como destino. A proposta cria um comitê de cooperação entre instituições públicas e privadas para organizar a resposta após desastres aéreos. Esse comitê será coordenado pela Autoridade de Aviação Civil, a ANAC, e terá a função de articular órgãos públicos, empresas e outras entidades com responsabilidade no atendimento às vítimas e às famílias. A ANAC poderá convidar, em um prazo de até 6 horas após ser notificada do acidente, empresas e órgãos que devem atuar em cada caso concreto. Associações de vítimas e de familiares também poderão indicar representantes para acompanhar os trabalhos. Outro ponto importante é que, depois da conclusão das investigações, a ANAC deverá produzir um relatório com sugestões de mudanças regulatórias e legislativas para aperfeiçoar o atendimento e disseminar boas práticas. O projeto também altera o Código Brasileiro de Aeronáutica a respeito das obrigações das empresas aéreas. Pelo texto, o transportador passa a ser responsável por prestar assistência às vítimas e aos familiares em caso de acidente ocorrido durante a execução do contrato de transporte aéreo. Essa assistência inclui providências emergenciais e continuadas, o que inclui assistência aos familiares das vítimas. Relatora da proposta, a deputada enfermeira Ana Paula, do Podemos do Ceará, afirmou que o projeto transforma em política permanente uma experiência que funcionou bem após o acidente com o voo 2283 da Voipes, em agosto de 2024. Segundo ela, a ideia é evitar improvisos em momentos de grande dor e garantir que o Estado e as empresas tenham protocolos claros para proteger os direitos das vítimas e de seus familiares. O deputado Padovani, um dos autores do projeto, disse que o texto unifica os procedimentos a serem adotados após acidentes. É um tema muito complicado, mas esse projeto é importante porque ele visa acabar com conflitos de normas de aeronavegabilidade no Brasil, tanto na aviação comercial como na aviação civil. Nós vimos no Brasil já o caso do voo da Legacy, que bateu no da Gol, em que pilotos foram condenados e não foram presos porque o crime prescreveu. Nós vimos no voo da Voepass, que até hoje estão em discussões, questões de seguro. O projeto, que cria regras permanentes para o atendimento a vítimas e familiares de acidentes aéreos, agora será analisado pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa. Direitos Humanos. Missionário José Olímpio, do PL de São Paulo, apresentou proposta que cria o Programa Nacional Doar para Viver, que prevê o ressarcimento em até 5 salários mínimos para as despesas de funeral de pessoas doadoras de órgãos. Ele reforça o caráter humanitário da medida. Esse projeto faz duas coisas: reconhece essas famílias e ajuda com as despesas do funeral. Por isso, senhor presidente, eu quero deixar bem claro, não é pagamento por órgão, não é comércio. Isso é proibido pela Constituição e continua sendo proibido. O que estamos fazendo é simples: a família ajuda a salvar vida e o Estado ajuda a família naquele momento tão difícil e doloroso quando ela passa, quando perde um ente querido. Missionário José Olímpio ressalta que o projeto determina o pagamento direto à funerária ou o reembolso com comprovação. Ele estima impacto de R$30 milhões por ano com recursos do Fundo Nacional de Saúde. Homenagem. Vicentinho, do PT, lamenta o falecimento de sua ex-esposa e amiga Josefa Santana da Silva, conhecida como Preta. O deputado destaca a trajetória da ex-esposa, que era militante, foi metalúrgica e conselheira tutelar em São Paulo. Vicentinho ressalta o legado de amor e dedicação deixado aos 4 filhos e a todos os que conviveram com ela. O parlamentar agradece o apoio da família e dos amigos e citou a união de todos no momento de adeus à companheira de sua vida. Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, lamenta a morte do ex-deputado federal Ariosto Holanda, aos 86 anos, e destaca sua trajetória como engenheiro, professor, defensor da educação, da ciência e da tecnologia e parlamentar. Ele também manifesta solidariedade à família. Saúde. Projeto de autoria de Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, estabelece prazos máximos para o atendimento de crianças e adolescentes no SUS. A ideia, segundo ela, é definir limites como 6 horas para urgência e emergência e 30 dias para cirurgias eletivas, combatendo filas longas. A deputada critica a demora no acesso a serviços médicos e afirma que famílias acabam recorrendo a campanhas para conseguir atendimento. Para Luiz Helena, é necessário reduzir desigualdades e assegurar atendimento digno, especialmente à população mais vulnerável. Votação. Câmara aprova projeto que cria cadastro de pesquisa sobre drogas experimentais para tratar o câncer. A repórter Sofia Peçanha nos conta como deve funcionar. A Câmara dos Deputados aprovou projeto que cria o Banco Nacional de Combate ao Câncer. O objetivo é divulgar em todo o país, de forma sistematizada, os protocolos abertos de pesquisa de drogas experimentais em oncologia já validadas pelas normas de ética médica. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, no ano passado o câncer foi a segunda doença responsável pelos óbitos registrados, juntamente ao grupo de doenças cardiovasculares e as doenças do aparelho respiratório. Nesse cenário, o projeto pretende democratizar os novos tratamentos, tornar os protocolos experimentais amplamente conhecidos pela comunidade médica e pelo público em geral, e humanizar os canais de acesso aos medicamentos e tratamentos, como ressaltou a deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, relatora na Comissão de Saúde. A centralização dessas informações democratiza o acesso a novas opções de tratamento e fortalece a pesquisa clínica no país. As pesquisas serão disponibilizadas ao público em geral, aos profissionais de saúde previamente registrados e às centrais de regulação de consultas de cada estado. Os dados coletados serão organizados e ordenados pelos ministérios das áreas da saúde e da ciência e tecnologia, ou por outro órgão indicado por estes ministérios. Médicos e demais profissionais poderão dispor de uma base de dados diversificada, atualizada, gratuita e de fácil acesso. Assim, a equipe médica ampliará o leque de alternativas de tratamentos, potencializando as possibilidades de recuperação de cada paciente, como destacou a deputada Rosângela Moro. Permitirá que profissionais de saúde e paciente tenham acesso a tratamentos inovadores, aumentando as chances de sucesso terapêutico e possibilitando a escolha dos tratamentos mais adequados ao tipo de câncer. As informações disponibilizadas no banco de dados deverão estar habilitadas pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O projeto que cria o Banco Nacional de Combate ao Câncer será analisado em seguida pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha. Trabalho. Zé Neto, do PT da Bahia, avalia que a aprovação de proposta que acaba com escala 6x1 deve ser prioridade neste semestre. Ele afirma que a casa precisa entregar essa mudança à sociedade, dialogando com o setor produtivo para preservar o emprego e a renda do trabalhador. Zé Neto diz que o debate pode incluir ajustes de jornada para alguns setores da economia. Ele sustenta que mais tempo livre significa melhor qualidade de vida para as famílias, especialmente em relação às mulheres, responsáveis em muitos casos pelos trabalhos domésticos. Comissões. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou e encaminhou ao Senado o projeto que inclui 3 categorias de pessoas desaparecidas na legislação. A reportagem é de Maria Neves. Atualmente, a lei que instituiu a Política Nacional de Pessoas Desaparecidas trata os desaparecidos de forma genérica. Na opinião da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, criar categorias de acordo com as circunstâncias do desaparecimento ajuda nas buscas. Quando você estabelece as diferenciações, você cria as políticas públicas específicas para cada um deles. Então, se você tem alguém que foi desaparecido por violência, é uma área de segurança pública. Se foi uma vontade do cidadão, não há o que fazer. E se ela é involuntária por um desastre, de alguma maneira a Defesa Civil e outros órgãos de governo têm que atuar nas suas políticas públicas. A primeira categoria definida na proposta é pessoa desaparecida voluntária. Nesse caso, trata-se de maior de 18 anos capaz que decidiu por vontade própria cortar vínculos com a família, amigos e conhecidos. O texto também traz a definição pessoa desaparecida involuntária, para tratar dos desaparecimentos que envolvem, por exemplo, desastres naturais ou acidentes, assim como crises de saúde mental ou menores de 18 anos. A última definição é pessoa desaparecida forçada, para os casos de desaparecimento causados por violência, como coação, sequestro, tráfico de pessoas ou de violência doméstica. De acordo com Laura Carneiro, apenas entre os anos de 2019 e 2021, mais de 200 mil pessoas foram registradas como desaparecidas no Brasil. A deputada afirma que especialistas propõem alteração legal, com o conceito de desaparecimento mais detalhado. A categorização proposta, segundo afirma, foi criada pela promotora Eliane Vendramini em sua pesquisa de doutorado e já é a mais utilizada pelos órgãos de segurança pública. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Segurança Pública. Bebeto do BP elogia ações na área de segurança pública no Rio de Janeiro, com destaque para a atuação da Polícia Militar no enfrentamento ao crime organizado e na retirada de barricadas em comunidades. Ele ressalta a importância dessas iniciativas para garantir o direito de ir e vir da população. Bebeto também manifesta apoio ao novo comando da corporação e defende o fortalecimento das forças de segurança, incluindo a ampliação do papel das guardas municipais. Para o deputado, a integração entre instituições é essencial para ampliar a proteção à população. André Fernandes, do PL, anuncia a destinação de cerca de 6 milhões de reais em emendas parlamentares para reforçar a segurança pública no Ceará. O deputado afirma que os recursos incluem a compra de armamentos, equipamentos e a aquisição de viaturas para o Corpo de Bombeiros. André Fernandes acrescenta que os investimentos contemplam diferentes forças de segurança e visam melhorar as condições de trabalho e o enfrentamento ao crime. O deputado conclui que a medida amplia os recursos já destinados anteriormente ao setor por seu mandato. Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, lamenta o aumento de 5% dos casos de feminicídio no país em 2025. O deputado expressa preocupação com o envolvimento de agentes de segurança em crimes e cita sua participação na lei que agrava a pena para assassinatos de vítimas com medidas protetivas. Lincoln Portela também denuncia a prática de tráfico humano e de órgãos na região amazônica. O parlamentar cobra mecanismos mais eficazes de segurança pública e conclama o Congresso a priorizar a proteção da vida de mulheres e crianças. Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você. Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Na Páscoa do Parceirão tem tudo para você vender ainda mais e economizar para sua casa. Confere só. Bombom Lacta Favoritos, barras Lacta recheados de vários sabores, Choco Wafer Bis e muito mais. É a chance perfeita para abastecer a sua casa ou seu negócio e garantir um carrinho cheio, pagando menos em cada item. Tem economia em toda compra. Pague todas as suas compras em 3 vezes sem juros nas principais bandeiras de cartões de crédito. Festival de Páscoa Atacadão, tudo para uma Páscoa ainda mais parceirona. Atacadão, seu parceirão. Consulte condições. Ela queria ter as cinzas lançadas ao mar. Guardamos as cinzas no columbário do cemitério, um lugar sagrado. Usamos o plano familiar para realizar a cremação. No Bosque da Paz, a cremação é uma despedida cuidadosa, com cerimônia tradicional ou personalizada. É sustentável e tem o melhor custo-benefício, sem taxas de manutenção. Cremação. Pense nisso, pense bem. Crematório Bosque da Paz, 992190145. Comece o dia com mais paz, esperança e fé. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã, a Bahia FM apresenta Minha Fé, com o Padre Paulo Avelino. Deus está aqui nesse momento. Um momento especial de oração, reflexão e palavras que fortalecem o espírito e renovam o nosso coração. Minha Fé, de segunda a sexta às 5 da manhã, na Bahia FM. O melhor do atacado, com o melhor do varejo, tá no centro, tá no centro sul, tá no centro sul. Quando o assunto é economia, tá no Centro-Sul. Que compra barato no seu dia a dia, tá no Centro-Sul. Pra dona de casa, pro comerciante, o preço baixo é impressionante. Tudo mais que a gente vem oferecer, tá no Centro-Sul. O melhor do varejo, o melhor no atacado, é tudo de bom, é diferenciado. Todo dia o baiano escolhe ir no certo. Escolhe sair cedo para acertar no horário. Escolhe gastar menos para acertar no orçamento. Escolhe rodar mais para acertar no ganho. Escolhe ir na Asa Motocenter para acertar na Honda. Bros 160 CBS apenas R$25.099. Stat 160, só R$19.990. E as duas com emplacamento grátis. Baiano vai no certo, vai de Honda. Asa Motocenter, a Honda mais barata da Bahia. 71-3203-4000. Desacelere, seu bem maior é a vida. Atenção, atenção, vem aí uma promoção que vai movimentar suas compras. De 21 a 28 de março, acontece o Compre e Concorra Mix Mateus e você concorre a 10 vales compras de R$500 para gastar como quiser dentro da loja. E já anota aí, o sorteio será no dia 28 de março, em dois horários, das 10 às 11 horas e das 17 às 18 horas. Ah, e atenção, o participante contemplado precisa estar na loja no momento do sorteio com documento com foto. Prepare-se, em breve você vai poder comprar, participar e concorrer. Compre e Concorra Mix Mateus, em breve nas lojas. Quando o relógio bate meio-dia, começa o Fuzuê! De segunda a sexta, Maurício Habib, Michele Santana e Priscila Moraes comandam a bagunça boa da Bahia FM. Tem muita música, participação dos ouvintes, a enquete do dia, resenhas e sempre um convidado especial pra animar ainda mais. É Alto Astral do começo ao fim, do jeito que o baiano gosta. Fuzuê, alegria, música, energia positiva na sua tarde, no seu rádio. E você assiste também no YouTube. Bahia FM, a alegria todo dia. Bahia FM. O seu final de semana só começa depois da Atitude Vida. Atitude. Atitude. Todo sábado a partir das 18 horas, aqui na sua Bahia FM. Bahia FM. Amanhece logo bem cedinho, eu tô ligado em você. Colado no rádio, à tarde, à noite, eu não consigo perder. E tudo que rola na programação, eu curto de montão. Até o clube da madrugada que faz a galera balançar. Eu tô ligado em você. Eu tô ligado, esse é o bonde da Bahia FM, pode crer. Eu tô ligado em você. Esse é o bonde da Bahia. Eu tô ligado em você. Esse é o bonde da Bahia. FM, pode crer. Agora o tempo já passou, a tempestade enfim acabou. A rua já secou, fez sol lá fora. Daquela insônia já curei, do mau humor já melhorei e até me acostumei. Passou a falta. É, e vai ser sempre assim. Se for amor, esse amor pode mais se chegar ao fim. Não tem remédio mesmo. Eu quis você pra ficar. Eu quis sumir, te esquecer, quis morrer, quis te ligar. Eu não queria mais valer a vida de você. Foi bom te encontrar. O tempo passou por me estar. feliz, fica com Deus. Se der saudade, me liga. Adeus. Agora o tempo já passou. Você está ouvindo na Bahia FM? De noitinha. Fé, você nem imagina. Medo não sei do que, mas hoje eu tô tranquila. Dizem que meu brilho nos olhos tá irradiando pra alma. Por isso aqui dentro só tem uma palavra: apaixonada. Hoje eu tô assim, pode ser por você, mas começou foi por mim. Fiz esse samba pra você sentir, pra muito ou pouca gente, pra quem quiser ouvir. Quero tudo que for pra gente se dar bem. Quero tudo que me faça seguir apaixonada. Quase tudo nessa vida me deixa apaixonada. Eu não queria falar nada, mas você me despertou um interesse. Era uma noite, agora já são quatro weekends. Já tô salvando uma viagem que quero fazer contigo no Pinterest. Ai como era, ai como era minha vida antes dessas três primaveras. Não dava pra acreditar, eu não sabia que está. Hoje eu tô assim, pode ser por você, mas começou foi por mim. Fiz esse samba pra você sentir, pra muito pouca gente, pra quem quiser ouvir. Pode ser por você, mas começou foi por mim. Fiz esse samba pra você sentir, pra muito ou pouca gente, pra quem quiser ouvir. Quero... Bahia FM. Alegria brilhou no olhar, espalhou sorriso no ar. Eu te amo, não importa o mal que viveu. Só que amor se deve lembrar quando a vez da gente se vê. Olha a galera de São Paulo. Eu te amo. Pode ficar. Eu tô com sopa. Quero te ver. Vontade se foca. Te vejo nas vitrines da cidade ao qual. No mundo de homens, ainda tão uma pedra enquanto uma declaração de amor. O gostinho da nossa paixão. No mundo, eu te amo, te amo. Uma cidade amanheceu, uma cidade amanheceu. Uma cidade amanheceu na América. Uma cidade amanheceu na América. Entre os parques para o sonho de minuar. A felicidade eu tenho que você faz. Se estamos juntos tudo é bom demais. Uma cidade amanheceu.

onde você anda? Na praia, favela, qual é o samba? Onde você anda? Hoje mesmo eu vi que a gente tinha um rumo, tinha um mundo, tinha um teto. Hoje mesmo eu vi que a gente tinha tudo, quase tudo, pra dar certo. Eu tô arrependidaço, em qualquer lugar que eu passo, tão sabendo desse corre. Tá batendo desespero, te seguindo pelo cheiro de pagode em pagode. Na praia, favela, qual é o samba? Onde você anda? Mangueira, Portela, Copacabana. Na praia, favela, qual é o samba? Onde você anda? Eu já rodei por tudo, por cada canto do Rio de Janeiro. E ainda assim eu me perdoo. Mesmo eu vi que a gente tinha um rumo, tinha um mundo, tinha um teto. De noitinha. Yeah. está ouvindo na Bahia FM, De Noitinha. Eu nunca fui acreditar nessas coisas, mas a nossa primeira noite foi diferente. Eu nunca pude acreditar nessas coisas, de hora certa, de dia certo, pessoa certa, mas num horário exato, um dia todo errado, como num filme eu encontrei você. Lembro que eu não queria sair de casa, tem dia que o rolê não me desce, mas quando a gente não espera nada, tudo acontece. Confesso que teria vindo antes se soubesse que no barzinho, numa terça-feira chuvosa, encontraria minha vida num vestido rosa. A última noite de dois corações carentes, a primeira noite de um pra sempre. Que no barzinho, numa terça-feira chuvosa, a minha vida num vestido rosa. A última noite de dois corações carentes, a primeira noite de um pra sempre. Eu nunca pude acreditar nessas coisas, de hora certa, de dia certo, pessoa certa, mas no horário exato, de um dia tudo errado, como no filme eu encontrei você. Lembro que eu não queria sair de casa, tem dia que o rolê não me desce, mas quando a gente não espera nada, tudo acontece. Eu confesso que teria vindo antes se soubesse. Numa terça-feira chuvosa, encontraria minha vida num vestido rosa. Minha vida num vestido rosa. A última noite de dois corações carentes, a primeira noite de um pra sempre. Numa terça-feira chuvosa, encontraria minha vida num vestido rosa. Minha vida num vestido rosa. A última noite de dois corações carentes, a primeira noite de um pra sempre. Pra sempre. Numa terça-feira chuvosa, nessas coisas, de hora certa, dia certo, pessoa certa. Comece o dia com mais paz, esperança e fé. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã, a Bahia FM apresenta Minha Fé, com o Padre Paulo Avelino. Deus está aqui nesse momento. Um momento especial de oração, reflexão e palavras que fortalecem o espírito e renovam o nosso coração. Minha Fé, de segunda a sexta às 5 da manhã, na Bahia FM. Estava no lugar, tudo parecia se encaixar. Foi quando eu te vi. Escureceu tudo que era verdadeiro em mim. Num instante foi chegando o fim. Foi quando eu te vi. E as loucuras dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu. E num quarto de motel barato, espelho enfumaçado e um recado seu. Uma paixão de contos literários, você é a Julieta e eu seu Romeu. Amor proibido em sigilo que faz bem. Você me arranha e no final de tudo sou eu que apanha, inventando sempre

peço agora, por favor. Cuida do meu sentimento. Eu tive medo de me apaixonar. De repente aconteceu e algo me diz que eu vou te amar. É você que eu sempre sonhei. Eu não posso jamais te perder. Sem você, eu não sei se eu vou suportar tanta dor. É você que eu sempre sonhei. Foi você que eu sempre esperei. Sem querer, te encontrei no momento em que eu mais precisei. Me proíbo de te esquecer. Eu não posso jamais te perder. Pagode. É amor. É de noitinha. Na Bahia FM. Hey, me diz como é que faz pra ter um sorriso lindo desses lá em casa todo dia. Já imagina amanhecer. Acordar e ser você, minha primeira vista. Final de semana na praia, tomando um gelinho e aquele pagodinho, sabe como é? Para que a noitada invade a madrugada e o fim dessa balada sabe onde é? Amor, vai dizer que a gente não combina se não foi. Amor, o que a gente fez? Faz pra ter um sorriso lindo desses lá em casa todo dia. Já imagina amanhecer, acordar e ser você, minha primeira vista. Final de semana na praia, tomando um gelinho e aquele pagodinho, sabe como é? Prepara que a noitada invade a madrugada e o fim dessa balada sabe onde é? Pra dizer que a gente não combina se não foi. Amor, o que a gente fez? Você me balançou. Quero pra toda a vida, vida. Amor, desde a primeira vez. Você me balançou. Pra dizer que a gente não combina se não foi. Amor, o que a gente fez? Como é que faz pra ter um sorriso lindo desse lá em casa todo dia? Bahia FM. falando pra eu tomar cuidado que eu posso sofrer. Eu não ligo, eu te quero, eu assumo, eu pago pra ver. No amor tanta coisa acontece, só quem está dentro é quem pode entender. Dessa vez eu não vou me fechar, eu não vou me esconder. E o passado não tem importância, não quero saber. O que importa de agora em diante sou eu e você. Nosso sonho não é ilusão. Quero ser feliz, você também. Não devemos nada pra ninguém. Tá pegando fogo nosso amor. Me leva pra onde você for. Quero ser feliz, você também. Não devemos nada pra ninguém. Tá pegando. você quer ficar aqui. Você mudou tão de repente. Será que conheceu alguém que destruiu o amor da gente? Porque se foi, quero saber, pra não errar de novo com você. Fica, eu não aguento te perder. Fica, eu não sou nada sem você. Fica, fica, eu faço tudo, viro o mundo pra não te perder. Fica, eu não aguento te perder. Fica, eu não sou nada sem você. Fica, fica, eu faço tudo. Bobagens que você falou, tô desacreditando que ainda existe amor. Não sei se você pensa ou não em me deixar. Também não sei se ainda peço pra ficar. A sua atitude só me faz sofrer. Eu juro que não quero magoar você. Se é pra dar um tempo, então prefiro ir. Mas preciso saber se você quer ficar aqui. Você mudou tão de repente. Pra não errar de novo com você. Com você, com você. Fica, eu não aguento te perder. Fica, não sou nada sem você. Fica, fica, eu faço tudo, viro o mundo pra não te perder. Fica, amor. Eu não aguento te perder. Fica, eu não sou nada sem você. Fica, fica, amor. Eu faço tudo. Faço tudo, viro o mundo pra não te perder. Eu faço tudo, viro o mundo pra não te perder. Simone Simaria. Imagina Samba. Depois dessas bobagens que você falou. Bahia FM. Voltando, Bahia FM. A ligação que conecta você com a Bahia. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia. Naldão Animal comanda o Ligação Bahia FM. Muita música, a participação do ouvinte, mensagem positiva e quadros que já são um sucesso. Tá ligado? Tocou no Plim Plim. E o Nem Te Conto com Priscila Moraes. É interação, diversão e informação num só programa. Ligação Bahia FM. Você liga, participa e se sente em casa. Bahia FM, alegria todo dia. Pode sonhar, acreditar, a sua moto acabou de chegar. Se é pro corre ou pra curtir, a sua Honda é aqui. Ares Motos, essa é a Honda. Ares Motos, essa é a Honda. Quem entende de Honda tá na Ares. É do seu jeito, essa é a pegada. Seja no trampo ou na quebrada, a minha Honda eu não troco por nada. Ares Motos, essa é a Honda. Ares Motos, essa é a Honda. Acordou? Então se liga no Resenha das 7. De segunda a sexta, às 7 da manhã. Wanderson Nascimento, Júnior Moreno e Gabriela Braga chegam com tudo. Informação, fofoca, opinião, o futebol, os bastidores e as notícias mais quentes com aquela resenha que o baiano ama. Resenha das 7. Para começar o dia bem informado, fique ligado no Radinho e no YouTube. Bahia FM, alegria todo dia. Bahia FM. saúde dos seus olhos é a nossa especialidade. Há mais de 35 anos, a MEG Oftalmodei oferece tecnologia e experiência em cirurgias de catarata, retina e muito mais em um hospital dia completo e acreditado ONA nível 2. Agende sua consulta 3617-9090 ou WhatsApp 99145-1128. Responsável técnico, doutora Edesuíta Castro, CRMBA 4749, RQE 3910. Março é o mês das mulheres. Mais do que homenagens, é tempo de fortalecer. Quando você compra de uma mulher, você fortalece muitas. Fortalece negócios, fortalece autonomia, fortalece futuros. Neste mês, escolha comprar de empreendedoras. Cria da Bahia. Realização IACM. Apoio Rede Bahia. Algum cedinho eu tô ligado em você, colado no rádio à tarde, à noite eu não consigo perder. E tudo que rola na programação, eu curto de montão. Até o clube da madrugada que faz a galera balançar. Eu tô ligado em você. Eu tô ligado. Esse é o bonde da Bahia FM, pode crer. Eu tô ligado em você. Eu tô ligado. Esse é o bonde da Bahia. Esse FM, é o bonde, pode crer. Eu tô ligado em você. Eu tô ligado. Esse é o bonde da Bahia. FM, pode crer. Tchau. Décima vez que a gente fez, pela última vez que eu fui, mas voltei. Quando eu tô soltando aquele nunca, você vem com a sua mão na minha nuca. A sua língua é gasolina pro meu fogo. Cê faz assim, a roupa corre do meu corpo. Cê não presta, cê não ama, mas toda vez que cê me chama, já tô até sem a roupa de ir pra sua cama. Cê não pede, cê